Não foi o primeiro a chegar na sua vida. E sentimentalmente você tá ferida. Eu falo de amor e você desconfia. Mas eu vou quebrando isso no dia a dia. Não vai te faltar atenção. Prometo nunca te deixar na mão. Te amo não é só falado. Vou te provar que amar é um hábito. Eu queria te emprestar meus olhos pra você ver como eu te vejo. E só de pensar em te perder eu morro de medo. De medo. Eu queria te emprestar meus olhos pra você ver como eu te vejo. Quando eu fico te olhando e babando, não é exagero. Não é exagero. Não foi o primeiro a chegar na sua vida. E sentimentalmente você tá ferida. Eu falo de amor e você desconfia. Mas eu vou quebrando isso no dia a dia. Não vai te faltar atenção. Prometo nunca te deixar na mão. Te amo não é só falado. Vou te provar que amar é um hábito. Eu queria te emprestar meus olhos pra você ver como eu te vejo. E só de pensar em te perder eu morro de medo. De medo. Eu queria te prestar meus olhos pra você ver como eu te vejo. Quando eu fico te olhando e babando, não é exagero. Não é exagero. Eu queria te prestar meus olhos. Quando eu fico te olhando e babando, não é exagero.